todos vejam que eu mudei, que sou louco por Jesus. I am crazy, posta no face, hoje só deu louco por Jesus. Louco, louco, louco, louco por Jesus. Louco, louco, louco, louco por Jesus. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Um louco tipo Dimas nessas rimas que compus, viajando no evangelho nos baratos de Jesus. Louco é um amor que suportou minha cruz. Já fui um vida louco, hoje eu sou louco por Jesus. Enquanto você noia, boia na sua paranoia, nesse mundo não me ilude, pra mim tá tudo joia. Minha lombra tá na sombra de quem é maior que eu. Um jejum me deixa zen, no salmo sem louvor a Deus. E a fumaça da tua graça não me oferece risco. É Shekinah que vem de lá, direto do trono de Cristo. Pra muitos estou doido, pra muitos isso é loucura. Eu vou atravessar os umbras da sepultura. Eu vou morar no céu junto com Jesus Cristo. Passar pelos umbras direto pro paraíso. Louco, louco, louco, louco por Jesus. Louco, louco, louco, louco por Jesus. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Nós é crente, mas nós curti um gravão. Mas o que tá no corre, escalado pra missão. Madruga sobe o monte em jejum e oração. Os loucos reunidos pra Cristo uma prece. E o som que bate forte toca apóstolos do rap. Os loucos por Jesus, de bombeta e capuz. Pela morte na cruz, perdoou nossos pecados. Foi por mim e por você, e só me pediu pra crer. Milagres vocês vão ver, pois são filhos muito amados. Conceitos confundidos, dissolvi as fitas erradas. Não preciso de droga pra ser louco na quebrada, pois escolhi a Cristo pra seguir a minha trilha. E com ele eu prossigo, trepiando minha vida.